criado à terra pelo Sr. Miyagi, guardião do Subaru alado, defensor dos portais de Daniel San, super-herói número 1 de Tóquio, Spider-Man! Spider-Man, seu Bocó! Eu li antes o roteiro desse episódio e preparei um golpe infalível! Mas o que ninguém sabia é que Spider-Man era, na verdade, o frugal, comedido e tenro, me como. Crianças! Me como! Por que estás usando a cueca por cima da calça? Isso não importa, crianças! Digam adeus! Metralhadora de pirulitos caramelados, disparar! Mas me como era, na verdade, esperto, Spider-Man, seu cabeça de melão! Meus homens desligaram seu microfone e agora você não pode reagir! Spider-Man, um dedo é apontado para a lua. O sábio olha para a lua, o fraco olha para o dedo. Obrigado, pai! E com movimentos telepáticos, Spider-Man chegou ao Egito Antigo para buscar sua salvação, recorrendo à poderosa Isa. Spider-Man, seu larápio! Isto não estava no script! Poderosa Isis, espíritos que comandam o ar, façam este macaco loiro parar de falar. Não, eu jamais vou parar de falar! Espíritos que comandam o ar, façam o Spider-Man voltar a falar. Obrigado, Isa, e bem feito, Dr. Grog. Agora é apenas um macaco loiro mudo. E dali em diante, quando o mundo estivesse em perigo, os terráqueos recorreriam à poderosa Isa. Engano seu, companheiro. Meu nome é Spider-Man. Estilingue biônico de 737 acionar. Versão japonesa. Mitsubishi. Saúde. Tudo isso morre.